Autorizado, seguir até o pátio 4, ou caso queira seguir via grama, fica a seu critério. Vamos estacionar, frequência livre, boa. Posso chamar aqui também, posso acionar de pronto, cabeceiro no 7, 70 ou 4. Direto Vitória da Conquista, pode ter contato com o antenado? TIP 5241 é o controle retornando, autorizado Vitória da Conquista. Ok, copiado, direto Vitória da Conquista, TIP 5241. Negativo, mantenha 3 mil pés, o 966. O 960, mantenha 3 mil. Boa tarde, Torre de Salvador, Oxané 6331.090, pronto. Oxané 6331, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 10, grave 10 mais. Na linha decola, pista 10, Oxané 6331. Passa mais um 10 no 620. Onde é a posição? No 620, aeronave que estava ocupando seu box, já iniciou pushback, agora estou para ingresso no 620. É que mantém o meu Tango, confirma a intenção do voo, circuito, pista no 7. Sobre voo, confirme. Pela direita, a ONU 1510. Corrigindo a ONU 1010. E com possível estar na vertical do farol Itapão quando solicitado, mantendo a minha escuta. Invento agora a ONU 20 graus e 10 mais autorizado a decolar, pista no 7. Confirme de OB? 04 a bordo, confirmando apenas o sobrevoo no seu histórico. Sim, Cândido Bravo, para decolagem, chame a Torre 1 no 895. Chamé, 6327, 84 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador, contato. Autorizado táxi em Rialto, no ponto esperador 10, Torre, em 1, no 895, QNH 1009, boa viagem. 1009, via Índia Alfa, 1895, ponto espera, 6327, boa. No 620, vai seguir a aeronave da Avianca, sua frente com cautela, vai ingressar no bloco 01. Avianca, 620. Salvador, muito boa tarde, seu trip 5627, da ciência da informação Papá. 5627 Salvador Aracaju, 190 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, Ucajamo, após Jamo, direto Aracaju. 11935 controle, 5522 transponder. Mike Tango. Gente, Oscar Mike Tango, autorizado para ir na 90, forte para girar base. Reportará para o girar base, 17 Tango. Veículo aos 39. Grupo Trip 5627. 627, chame quando pronto para o funcionamento. Chamaremos. Direto para o Itapuã, Tango, Serra, Juliette. No pushback acionamento, gate número 6. 321 no 06, tarifa pushback, resposta. Moto táxi no 06-6321. 6331 no contato radar na decolagem. Sobe para 360, voa direto Leda, vigilante. Direto Leda 360, Xané 633. Corre boa, Xané 633. Agora, então, temos uma rota diferente. Então vamos brincar com o centro. Agora a distância está cópia, está na 3155. Guarda. Girando base, o Oscar Mike Tango para 197. Gente, Oscar Mike Tango, vento 120 graus com 09 reporte controlado, cabeceira 17 para arremetida. Gente, reportará para arremetida o Oscar Mike Tango. Afirmativo, Uppers 110, ex-map, Echo, Serra, Mike, Alfa, Papá, DCT, Awake, Alfa, Whisky, Alfa, Kilo, Eco, DCT, Mia, Mike, Índia, Alfa, Uppers 144. Bruno 7. Então, a princípio, informe para a remetida. Bem, Titão. Vai chegar a pousar no solo ou arremete no ar? Confirme. Arremete sem pouso. Sem pouso, confirme. Afirmativo. Então está autorizado a remeter no ar, vento 120 graus, 10 nós, controle do farol de Itapó. Gente, autorizado a remeter 197. Saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. 11935, controle, 5524, transponder. Autorizado 340 Guarulhos, já passou 10, mapa, Maricá, já passou no 44. Recolada 10, curva direita da EL, Leda, Bridge. O procedimento correto é após para posicionamento, na 3155. Boa tarde, Fernando, é 327. 327, boa tarde, contato radar na decolagem, direto Leda Vigilância. Direto Leda Vigilância, na 327. Liverpool, pista 10, gol 960. Vamos, William Bravo, prossiga. Pushback por direcionamento, acionamento, bate 3. Entre após táxi 5007. Contaremos. Mantendo-se em condições visuais, contato agora a torre 118-95. Bom. Sim, já posso negociar do fora de Japão. Sim, então. Controle do Xanaya 6327. Prossiga. Se possível, pode coordenar como nível final 140 para marcha. Ok, autorizado 140, o 6327. Muito obrigado, 6327, final 140. Sim, editando Juliette Serra, confirmando, segue em ela. Direto em ela, 6327. Dois helicópteros, Augusta. Gente, então dá pra gente curva esquerda, autorizado cruzar o eixo de aproximação da 90, é parte na final, pistão 97. Mídia Brava autorizado na decolagem, vento no aeródromo 130 com 11, reporte fora do solo na vertical da EMA. Farol de Itapuã, Oscar Mike Tango. Fora do solo, Tango Mídia Brava. Tango Mídia Brava, inicialmente toda a cabeceira no 7 aguardando instruções. Ono 7 aguardando instruções, brava. Nossa, como é que tá, tá visual com dois Augustas livrando o litoral em direção ao sinal do Ono 7? Negativo. Está passado 3 minutos da faixa, então, de areia. Ah, tá no visual já. Tenente, então siga como número 3, Oscar Mike Tango, e aguarde para girar a base. Tenente, tá. Janeiro 6331, chame agora centro Recife em 125 decimal 1, boa viagem. 251 com Recife, Janeiro 6331, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Reporte atingindo a faixa do litoral? É cruza na 17, reporte atingindo o litoral, Tami de Abrava. 1960, solos 46, libera direito, chame no 21, decimal 9, solo. Direito, com 21, com 960. 4 horas e 30, Goiânia. Frisado táxi, via engenho alto, no ponto de espera da 1-0, correio 1 no 1-895, QNH 1-009, boa viagem. Obrigado, uma boa tarde, um bom fim de semana. Para o táxi 35627, 50 a bordo, 3 horas e 50, alterna Salvador. Frisado táxi, vai seguir a nave da Avianca. Via Indy Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1, no 1-895, QNH 1-009, boa viagem. Indy Alfa, quando lá, 1-1-8, decimal 95, 35, 1-1-9, decimal 85, 35, 627. Paulo Gomes, 6-0, Librão. 960, segue Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportado pelo Juliette, 960. Iniciando o cruzamento da 1-0, Oscar Mike Tango. Gente, Oscar Mike Tango, gire base como número 3. Evento no aeródromo, número 30 graus, 11 nós. Reporte na curta final da chave travada. Gente, Tango. Controle, 01 no meio, transponder, Kiwisk. Mídia Bravo, decolou 47 de 935, controle, até a volta. 935, até a graça. Controle, bom dia, boa tarde, é o Papa Romeu, tá, Mídia Brava. Papa Romeu, tá, Mídia Brava, em condições visuais, reporte na vertical do Centro Histórico de Salvador, conhecido como Pelourinho. É pra estar lá na vertical do Centro Histórico Tami de Abrava. Volta no ponto de espera, Chanel 6321, boa tarde. Volta de Chanel 6321, autorizado a Aniara decolar, pistão no zero, tempo no 30 graus, vamos lá. Aniara decolar, cabeceiro no zero, ciente das condições, 6321. Alô, Luiz Cassione, chame para o táxi. E final 1-7, baixado e travado, Orcs, Carmike Tango. Gente, Oscar Mike Tango, vento no aeródromo confirmando 120 graus, 11 nós. Autorizado aproximar para a cabeceira na 7. Vai permanecer no solo ou RMT no ar? Vai, pouco final. Gente. Após a Avianca, ali mantém. 63-21, decolou 50, CMD 935, com Lula. 935, obrigado, boa tarde. 35627, autorizado decolar, né, com 120, graças a Deus. Controle, boa tarde, Oxané 6321, na sua escuta. Vamos lá. Autorizado decolar, 35627. Obrigado, Mundo Elefa, Vigilância 6321. Decolou 5-1, chama 1935, vou lá. Gente, Oscar Mike Tango, seu solo 5-2, estacionamento frequência livre, boa. Após o mês, não está livre, tá? Chama no ponto de espera próximo. Equipe 5241. Jordão 63 da Passaredo, boa tarde, voa ITAP, desce, mantém 050. Passaria 2263, desce para 050 e voa ITAP. Controle, bom. Controle, 1935. Seguinte, 5241, controle Salvador. 241, passa 180, chame agora, centro Recife, 126.0, boa viagem. Boa tarde, via chegada Ponf, desce para 4.000, altimetro no 009. Controle Salvador, muito boa tarde, esse é o Trip 5627, cumpre o perfil da PUCA, Transição Jamo. 5627, controle, sobe, mantém nível 190, voa direto Conde, 5627. Sobe, 190, vem direto Conde, Trip 5627. Xanero 6327, a 52 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível 140. Chame agora o controle Léo, em 1201. Um. 446, controle, desce, mantém 060, chegada a Aman, vigilância. Passaredo 2263, boa Duna. portaria do 2263, desce e mantém 2000. Altimetria no 009. Ciente, descendo para 2000 pés, 1009 o altímetro. Janeiro 6321, passa nível 140, chama agora centro Recife em 126 decimal 0, boa viagem. Recife 160, bom fim de semana, senhor. Igualmente, bom voo. Já. No 0900, Salvador, com o Vicente da Papá. 097, Salvador, com o Fins. 360, nível autorizado, viatura 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, com a Leda Bridge, 11935, controle, 5542, transponder. Chamou? Obrigado, ingresso é forte, pronto, o que Luiz. O Romeu Oscar, ciente do retorno de Morro de São Paulo, mantém as condições visuais nos corredores, 1500 pés. O time permanece 1009 pelo Romeu Oscar. Pelourinho, 500 pés na escuta do controle, Tango Índia Bravo. Decolagem de pista no 7, vento 150 graus no 0 nós. Aqui Mike, Salvador, Salvador, confirma se dois sobrevoos. seguinte, no retorno para Salvador, Bravo. Ah, para cópia, vem aqui mais. Ok, Guatemi, São Rafael, oficiante, 500 pés em condições visuais após pelo nível litoral. Ok, vamos confabular. Após São Rafael, o senhor vai direto em Rimar. Então vou sugerir que o senhor aguarde na vertical do São Rafael por exatos 3 minutos quando da vertical. Que vai passar um aeronave Alfa-Tanco 72 na aproximação final LS. E se caso o senhor voasse do São Rafael direto para a Edicia, provavelmente nós teríamos aí um conflito de tráfego aéreo. 7, primeira curva à direita, corredor axé restrito, 11935, controle, 014000, transponder. 5627. Precisa final 170. É autorizado 170-35627. 0 graus. Salvador, Salvador, TGL em Valinha. O novembro em aqui, Mike. Igual dá 17, curva direito, corredor axé restrito. 11935, controle, 014000, transponder. 35446, desce para 3000 pés. Para 3000, 35446. Luiz, que decolou aos 03, não atraso para informar, só autorizado cruzar o campo, ampliar do corredor forte, aguardando transferência. Mac, Mac, parte 4. Parte 4, para acionamento de táxi, chame torre em 118-95, Yankee Mike. Costa. Zé 3. Meu nome é Tri Ciente, completa a final LS, agora passando Duna, chama a torre 118-95. 18-95, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2263. Boa tarde, passarelo, reporte quando baixado e travado. Vento 1 a centena ou demais? Gente, reportar baixado e travado, 2263. Leone, chame para o táxi, novembro, Yankee Mike. Chame na final para pouso, seu William Bravo. R4.32 a 97. Sobre vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230. Direita 230, 3217. Paulo Cris, chama o controle, boa. Salve, boa. Informação, papá, Petrolina copiando. Reviso no 4, Salvador Petrolina, 340 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipar, Lotus 120, aerovia, pode conforme rota. 11935 controle e 5553 o transponder. 340 utilizado, decola 110, Puca, Zipar, Lotus 120, 119.35 controle. 6.4, dirigindo a rota, a saída seria, será a Momo Flock, ok? Momo Flock para a Petrolina, na peso do 2-0, após conforme rota. Momo Flock. Pode ficar para o estacionamento. Gente, reduza 170 nós, mantenha 4.000 pés. 170, 4.000. 27, Serratão, controle. Sente o retorno ao Monte São Paulo, mantenha civis, voam nos corredores, 1500 pés. Tipo 446 DF2, 1000 autorizado ILS. 2000 autorizado ILS, tipo 5446. TAM 3217, DF mantém 2000, mantém a proa. 3000 mantém na proa. Do TAC 9 Mirim, mas chame no ponto de espera, pronto, ajuste 1009. Passou 40, eu estou andando. Nome Oscar, ciente. Trip 5446, velocidade indicada, confirme. 180, 5446. Ciente, pode manter a presente até a duna? Afirma. E aí, ciente. 219, boa. Avião para o TAC. Utilizado o TAC via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, Kennedy 1009, boa viagem. Indy Alpha, ponto de espera de 1895, Oceano 3165, contra nós. Salve Salvador, boa 2263, Pacareba. 2163, vai TAC via Alpha, Juliette, parte 3, atende para os sinalizadores. Alpha, Juliette, parte 3, fica na tenta, 2263. 2197. Tânia Bravo, controle, frequência livre. Venha para o Tânia Bravo, grato, boa tarde, até amanhã. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, chama a torre, Salvador 118,95, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, intercepte a final da 17, mantendo o número 500 pés inicialmente, reposte 4 milhas fora. Tá 3155, quanto espera da 10, tá pronto? 5627, chamei agora centro Recife em 125, ou corrigindo, 126, decimal 85. Tipo 5627, controle Salvador. Prossiga, senhor, chama controle Recife 126, decimal 85. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom trabalho, 627. Boa tarde, somente o órgão é o Centro Recife e não o Controle Recife, ok? Tenha um bom voo, boa tarde. Firmo o órgão com o Centro Recife, 3623. 11935, controle, 0133, transponder. 446 da trip completa final ILS, Torre 11895. Torre 1895, Adar. 3217, reduzindo para a velocidade final de aproximação, autorizado o final ILS. Autorizado o final ILS, reduzindo 3217. Negativo, ainda está passando externo agora. Gente, já pode quando baixado e travado, entra no 20 graus, vamos lá. 5426. 4 milhas de quilômetro. O Corromeu Oscar, continue na final da 17, aguarde a autorização de pouso. Evite reduções para seu número 2. Livre após TAC 097. Acione e chame para o TAC, Oscar. Imediato, 08. Tarifa e resposta. O meu Oscar está visual com a TR da Trip na final da 1-0? Estou visual, eu acho que não dá não. É só 3-0 curto pela esquerda, que o Romeu, que pode interceptar a frota. 3-0 curto, Romeu. Sinal de 2 milhas, baixado travado, trip 5446. 5446, pouso autorizado, pista 9-0. Pouso autorizado, pista 9-0, 5446. 3155, decolou 12, chama 1935, boa. 1935, boa. Salvador, boa tarde, tá 3155 na saída da EL. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, voa Leda, sobe para 340, tá 3155. Vai voar Leda, subindo ao 340, 3155. Juliette Serração, o controle, está presente, voa rotatória. Mundo 620, muito boa tarde. Bom, papá, para a compra de autorização Recife, 390. Temos 370 pré-autorizado, aceita? 37. 620, Salvador Recife, 370 nível autorizado, veio o PISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, 1 no 935 controle, 5561 no transponder. Vai dar 190 com curva no perfil da PUCA Caju, 1935 controle de saída, 5561 na próxima do gol, 1620 para o ONU. Gente, só confirmando, eu fiz 58 a roda. 58, sim. Resposta para o estacionamento? Reportará. Baixado e travado visual. Boa tarde, tem 3217, continue a aproximação agora de pista livre. Ventou no 30 graus, 10 nós. Aguardo, 3217. O TAM está visual com a aeronave da TAM? Positivo, a aeronave da TAM está em 102 horas. Sim, tem uma aeronave também na final da pista 17. O senhor mantém a separação visual com a aeronave da TAM, porque vai ter que pousar após esta que acabei de ser falada. Chama agora a torre 118-95. Positivo, essa é uma torre aeronave 895, obrigado pela colaboração, Juliette Serração. Disponha. Paulo Salvador, boa tarde, trip 5446, né? 446, vai taxi Alfa e manter posição de 2 Juliette. Alfa, mantém. 097 da Gol, vai seguir a nave da Avianca à sua frente, via a parte principal de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no 895, quem negar o 109, boa viagem. 7 vai seguir a Avianca, ponto de espera de 295, boa nota da Avianca. Alternativa? Cruzado táxi, via Indy Alfa, no ponto de espera do 10, torre em 1, 895, que nega o 009, boa viagem. Vamos manter a posição antes da Juliette aguardar para ingresso. Manterá a posição antes da Juliette aguardando para ingresso, trip 5446. Serra Tango, pouso autorizado, pista 17, vem com 1-3-0, graus 9-0. Bairro do Povo, Juliette Serra Tango, baixou pra lá. Boa tarde, trip 5364. Desce e mantém 2000 pés, com o 009, tem condições de voar a Duna da presente posição? Passagem não é para gol, ingressa para o parque número 3, 5446. Trip 5364. Polo ao 17, Romeu 2000 das Palmas. Termo 9 Mirek Mike, autorizado a alinhar e manter. Salvador, boa tarde, até o 27, Alfa Juliette para o Ponto 5. Alfa Juliette para o 5. Zero, táxi como número 2, Mike Acosta, chame no ponto de espera, pronto. Na M394, prossiga. Zero pronto. Precisa alinhar e decolar, pista 1-0, vento 130 graus 99. A informação, recebo sua transmissão com intensidade 43. Pode ser retângulo, seu solo foi 1-8, frequência livre estacionado, ó. November Yankee Mike, autorizado a alinhar e decolar, vento 130 graus 99. Motorigo 097, após a Avianca, autorizado a alinhar e manter. Após a Avianca, alinhar e manter, levantar 097. Trans 3155 passa nível 150, portanto, chame agora centro Recife em 125 decimal 1. Recife 1251. Outra 3155. Está correto, tem bom voo, boa tarde. Bom trabalho, senhor. Que é Cosco, autorizado. A linha de decolar, pista 17, atento ao tráfego do CDC, a frente carioquinha. Vento 140 graus, 9 graus. Merenhack Mike, decolou 2-0, corredor cheio, controle 1935, boa. Controle, Merenhack Mike. Até Oscar, manda ver. Taxinha 6304, decolou 20, chame o controle 1935, boa. Chamar o controle 1935, 6954. Salvador, boa tarde, 84144. Faz 144 da Azul, Salvador Confins, 340 nível autorizado, Rio 16, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935, controle, 5566, responde. Direto Momo, vigilância. Direto Momo, Fato 144, transponha 5566, após a decolagem, em primeira curva será direita. 5566, pode ir para o estacionamento, 4144 da Azul. Oscar, decolou os 2-1, chama 1935 até a volta. Controle 1097, pegou? O Mike é Costa. Bom, 1097, contato radar, suba para nível de voo 3-6-0, saída da El. 0 no Dayão, 097 da Gol. 1097, controle, retificando, voa Leda. Voa, 097, Leda. Ativo visual, repórter Ivano CTR, Oscar. Reportará visual, Ivano CTR, pretende acender para 3000, Oscar. Bom. 3000 pés, ok, ciente, reporte atingindo 3000, Oscar. Reportará, Oscar. Salvador, se transponde 5001. 935, a frequência do controle Salvador. Poderia confirmar a parte que se encontra em POB? 22 a bordo, acionamento e táxi. Recife, mil pés. Salvador Recife, mil pés. Salvador no 7, primeira curva à esquerda, corredor forte restrito. 1935, o controle Salvador e 5002 no transponder. Poderia confirmar o POB? A bordo Aerostar, acionamento e táxi, torre em 1895, boa viagem. Chamei 6314. Chama agora Recife, frequência 12685 e eu tenho uma boa viagem. Eu já vou confirmar 6314. Recife, 12685. 12685, boa tarde. Siga, temos Sérgio Guilherme. Tango, Serra Juliette, tem condições de decolar da interseção com a Pampana, já com flor nordeste, seguindo direto pro corredor forte, vento 140 graus, 11 nós. Checkpoint ligado pronto na interseção Papá com a pista. Turo 69, sente da informação Papá, autorização Guarulhos. Turo 69, poderia confirmar sua rota? Pode. Vira então, reporte como número 2 no ponto de espera. Ponto de caldo, já posso botar em mensagem. Seja agora distante, nós temos uma rota aqui diferente. Vamos verificar com consciência, deixamos para cópia, o no 69. Ok, gente. É que gosta aqui de manter em 3D. Excelente, mais que gosta. Autorizado decolagem para o Nordeste, vento 30 graus 11 nós, Tango, Serra e Juliette. Zambi, Yankee Mike, mau tráfego para Nicolás, frequência livre, tem um bom voo. Estamos do Guarulhos, entramos em um lado com centro e mesmo curso uma rota diferente, uma nota, que seria a Opezulu 10, ex-MAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, DCT Awake, Alfa Whisky, Alfa Kilo Eco, DCT Mia, Mike de Uniforme, Opezulu 44. Papá Romeu, Tango Serra Juliette, decolado atingido em Express, Supernorte. Tango Serra Juliette e Papa Tango, Tango Oscar Yankee, decolaram as 29, enchei meu controle em 1935, um bom abraço. Salvador Guarulhos, 360 o nível autorizado, via Upezulu 10, ESMAP, DCT Awake, DCT Mia, Upezulu 44. Decolda 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935 controle, 5571 no transporte. Está no 620, está no 21. A livre é postada. Postada. Autorizado conforme nível 360 para Guarulhos via Upers. Zulu 10, ESMAP, DCT Awake, Maricá, Santos Zulu 44. Estou falando da pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 5571 no transponde com 2-3-0-3-5. Estimando correto, é foge para estacionamento. Estamos no 11. Se foge para estacionamento, no 69. Voltaremos no 69. Pode para 5001, mantenha o número de pés corredor forte. Em condições visuais. 5001, ciente, acionado, mantendo o corredor forte no pé. 00 nível, degrau da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Yankees 10, ESMAP, DCT Lúbito, Barbacena e após conforme rota. 11935 controle, 5570 transponder. Está visual com o tráfego à sua frente? Afirmativo, uma tempo de separação no tempo, certo? Ele é colocado 5002. 7, Oscar Yak. 6, mapa. O controle 6 é 19935. O código transponder é o 5570. 2065, reposto para posicionamento. Gente, 9065. Tango Bravo Kilo Whisky, controle? Confirme seu teto de voo para o Luiz. Certo, copiado. 35364, Duna. 35364, completa aproximação, Chimetô e Salvador, 118.95. 118.95, boa. Boa. Bob, na escuta? Bravo, Luiz, que controle? Você consegue subir para 1.500 pela presente? E Salvador, 35364, boa. 35364, boa tarde, é parte externo. Passarão externo, 364. Romeu Tango, Serra Julieta, controle? Consiga, controle. Temos um tráfego Charlie 150 à sua frente, subindo para 1.500 pés. 5 milhas à sua frente. Ciência, vai ficar atento com o tráfego. Temos a Juliette e o Tango Australiense. Quando possível, informe seu estimado de ingresso na terminal de Aracaju e estimado do través de Aracaju. Estimado para terminal, senhor, são 25 minutos. Para o Traverso de Aracaju, 57. Copiado. Estou com 67, interno. 5, 3 horas e 11, Natal. Utilizado táxi Engine Alpha, no ponto de esperador no 0, torre 1-1895, QNH 1-009, boa viagem. Rebateu. O 44 após a aeronave da Gol para a retaguarda, está livre, pós-táxi.